Palavras de Esperança, um espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova. Iniciamos o programa das Palavras de Esperança na Rádio Boa Nova. Muito bom dia. Bom dia, seu Padre António Loureiro. Obrigada por se juntar a nós nesta sexta-feira de chuva. É verdade. Não é? Depois de tanta chuva, um pouquinho de sol e voltamos outra vez este tempo invernal, ainda estamos no inverno. Agora que já estávamos um bocadinho mal habituados com este solzinho que veio, que foi tão bom, mas pronto, tudo faz parte. É uma chuvinha suave, pronto. Não vai prejudicar tanto como isso. As anteriores. Veio também o frio, mas são estas oscilações que também marcam sempre esta altura do ano. Sr. Padre, vamos então concentrar-nos daqui a pouco na liturgia deste domingo, é o segundo domingo da Quaresma. Antes disso, falamos de outros assuntos. Seu Padre, ainda as tempestades, porque já lá vão, mas o rasto de destruição foi imenso, acontecendo também o mesmo no recinto de Fátima. Exatamente, eu passei pelo recinto de Fátima e realmente aquilo que era enquadrado por árvores, cedros altos e bonitos, estava ali um ambiente de recolhimento muito, muito bom. Depois também as tempestades aí atuaram de uma maneira muito agressiva. No distrito de Leiria foi muito, muito afetado, não é? E o próprio santuário ficou despido daquelas árvores belas que envolviam. Pronto, são as coisas que acontecem. E também o santuário de Fátima experimentou essa violência. E praticamente todas as árvores de um lado, todas as árvores foram caíram e partiram e foram cortadas. Portanto, há ali um espaço. Mas houve alguns edifícios que tenham sido afetados, pelo que sabe. Sim, a Fátima não tive conhecimento, não me dei conta, mas ainda havia muitos edifícios, muitas igrejas destelhadas, igrejas valiosas. Pronto, tem sido um problema. Então, o Sr. Bispo, para esta Quaresma, há aquilo que chama a renúncia quaresmal, portanto, um pouquinho de partilha de bens que se fazem com outras realidades. E o Sr. Bispo justamente dedicou a renúncia quaresmal, o contributo que os cristãos fazem como renúncia, como um espírito de sacrifício, para o exterior, para outras finalidades. Então o Sr. Bispo destinou esta renúncia quaresmal na Diocese de Coimbra para as vítimas das calamidades climáticas, ou seja, também para aqueles que experimentaram todo este momento difícil. Então também nós seremos convidados, quem desejar, a ser solidários. Está previsto que seja no Domingo de Ramos a recolha destes donativos ou deste contributo para aqueles que ficaram na angústia. Às vezes é difícil ajudar, portanto é uma maneira de podermos ser solidários e colaborar também, dando um pouquinho. Desta vez ficámos um pouquinho protegidos, não houve assim coisas de gravidade maior. Mas pronto, também ajudar aqueles que estão um pouquinho na dor e na aflição. Sim, a Oliveira do Hospital teve também vários prejuízos, por esse motivo acabou ainda esta semana por também ser incluído no grupo dos municípios que vão beneficiar dos apoios da situação de calamidade. Ainda assim, não foi com os prejuízos não foram com a dimensão que de facto aconteceram naquela região. Sr. Padre, traz-nos também a mensagem do Papa para esta Quaresma. Sim, o Papa sempre faz uma mensagem para momentos importantes. Então o Papa, nesta sua mensagem, propõe três palavras: escutar, jejum e juntos. Então, escutar, a importância de saber escutar, não é? De saber escutar a palavra de Deus, estar com ouvidos atentos, também saber escutar nos nossos diálogos de uns com os outros. Muitas vezes nós, quando estamos a escutar, não estamos bem a escutar, estamos já a argumentar, a pensar no que vou contra-argumentar. Mais do que essa escolha empática de poder chegar a sentir com o outro, de poder perceber realmente o que o outro sente, o que o outro quer dizer, o que o outro quer comunicar. Portanto, esta capacidade de escuta é muito importante. Depois também para escutar a Deus. Porque se eu me habituei a não saber escutar, quando quero falar para Deus, também não escuto a Deus. Quero é ir com a minha ideia, levo a minha opinião, o meu pedido, a minha urgência, e depois sou incapaz, efetivamente, de acolher aquilo que o Senhor me quer dizer, porque já estou muito ocupado, não sou capaz de fazer esse espaço de silêncio interior que é fundamental, e de vazio interior, quase diria, para depois poder escutar aquilo que Deus nos quer dizer. Por isso não é por acaso que os monges e os primeiros cristãos, que depois viviam as coisas muito a sério, justamente para ter este tempo de escuta, prolongado e profundo, iam para o deserto, ou viviam na solidão e no silêncio. Portanto, é um silêncio ativo de procura do Senhor. E todos nós precisamos também de ter esses passos. Quase nunca conseguimos, não é? Pois. Mas às vezes também não queremos. Exatamente, não é? É preciso que haja essa vontade de... Exatamente. Às vezes temos a tendência de tentar sempre um barulho de fundo, um ruído. Eu lembro-me que uma vez vim aqui com... Impressionou-me. Vim aqui um... Até foi com o Carlão. Não importa. Sim. À parte da publicidade, mas... Estive aqui numa atuação, depois o Presidente da Câmara convidou-me para ir também cumprimentá-lo. E o que eu estranhei é que depois do espetáculo estava lá um ambiente e ele pôs a música alto, uma música de fundo alto, como que para ali manter pois. O ritmo e a coisa, a ocupação. Eu fiquei assim um bocadinho, olha que engraçado. Se calhar ainda vinha ali com aquele som. Mas necessitava daquele barulho, daquela música. Portanto, no fundo, mas isto é a imagem de que a gente necessita ter um fundo, porque entrar no silêncio profundo, em que não há ruído, em que há apenas eu e o Senhor, a minha profundidade de mim mesmo, e depois há a procura do Senhor, para quem é religioso, portanto, este saber escutar a palavra de Deus, isso é um esforço e uma aprendizagem muito importante. Mas que depois é muito remunerador, quando a pessoa consegue fazer isso, depois então tem ali uma espécie de encontro interior, pessoal, e é muito remunerador, e quem consegue fazer isso é muito agradável. E às vezes consegue-se muitas respostas, não é? Problemas. Exatamente. Que. E também entende-se o que a palavra de Deus quer dizer, com maior profundidade. Maria é a mulher da escuta, que é capaz de estar sempre nesta atitude. Uhum. Então o Papa propõe como a primeira palavra o saber escutar. Muito bem. E acho que escutaremos hoje também no Evangelho. Muito Mas depois bem. Tem outras palavras também. O jejum. O jejum. Então sobre o jejum, o Papa até diz uma coisa muito engraçada. A abstinência de palavras que atingem e ferem o nosso próximo. Não é só o jejum do alimento. Às vezes o jejum do alimento também é importante, porque também me leva a descobrir aquilo que profundamente eu procuro. Como dizia Jesus, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mas o Papa propõe aqui outras formas de jejum. Então, abstinência de palavras ofensivas. Comecemos por desarmar a linguagem, renunciando às palavras mordazes, ao juízo temerário, ou falar mal de quem está ausente e não se pode defender às calúnias. Em vez disso, esforcemos por aprender a medir as palavras e a cultivar a gentileza na família, entre amigos, nos locais de trabalho, nas redes sociais, nos debates políticos, nos meios de comunicação social, nas comunidades cristãs. Assim, muitas palavras de ódio darão lugar a palavras de esperança e de paz. Isto quase, Sr. Padre, que deveria ser obrigatório nas escolas haver uma disciplina para ensinar isto mesmo. Está a ver? É bonito porque é? Realmente é cultura humana, mas que a própria cultura religiosa o promove. Mas já agora, só por um à parte, na escola onde anda o meu filho mais novo, ainda recentemente houve lá o Dia da Gentileza, em que os meninos e meninas eram incentivados a ter atos ou palavras gentis para com os seus colegas, para com os pais, os professores. Portanto, daí a importância também de nas escolas se cultivar exatamente. Este espírito. E é bonito ver que aquilo que é profundamente humano também é profundamente cristão. O cristianismo, a fé cristã, não pretende ser uma coisa fora do mundo, mas ao contrário, quer ajudar-nos a sermos capazes de viver bem também a dimensão humana, da relação uns com os outros, não é? Pronto, então o Papa ainda tem outra palavra que é juntos, uhum. Ou quer dizer em comunidade. Pronto, nós às vezes temos muita tendência de eu e Deus, eu faço o meu caminho com Deus e prescindo dos outros, como se os outros não fossem um elemento fundamental da minha caminhada. E o Papa está justamente a recordar-nos que o ser cristão é juntos, uns com os outros. E às vezes acontece que nós podemos ir à missa e estar ali a rezar, mas chegamos cá fora e estamos a insultar-nos, a maltratar-nos, intolerantes com o outro. Ainda recentemente tive uma situação parecida. Portanto, isto que quer dizer? Que temos muito caminho para fazer. E este sentido de que ser cristão é com o outro, que caminhamos juntos, muito difícil. Muito difícil. Tenho a tendência que eu faço, eu estou com Deus, mas depois eu ser capaz de estar com o outro, que não é exatamente igual a mim. Que às vezes até me faz um bocadinho de nervosismo, ou que não tenho empatia, que tenho alguma dificuldade, mas para o cristão, pois também esse é irmão e também tem que aprender a dialogar com ele. Recordo Santa Teresa de Menino Jesus, tinha no convento uma irmã com a qual tinha dificuldade, aquilo picava. E então ela foi dizer à superiora que queria que nos trabalhos lá do convento trabalhassem juntas, justamente para cultivar este amor ao próximo. Ultrapassar, não é? Ultrapassar essa diferença. Que a outra freira até ficou um bocadinho surpreendida e até quase que incomodada por tanta delicadeza, tanto esforço. Portanto, este é um esforço que todos temos que fazer. A gente às vezes prefere aquilo que me é natural e deixamos levar por aquilo que me sai, por aquilo que eu gosto mais. Então também este caminhar juntos, e talvez até com aquele irmão ou com aquela irmã ou com a pessoa com quem eu tenho mais dificuldade, pois ser capaz de me vencer interiormente para que o amor de Cristo possa manifestar-se e manifestar-se para todos. Seu Padre, traz-nos também alguns caminhos importantes para esta quaresma. Pois, no fundo, há alguns meios que deveríamos pôr, porque estamos na quaresma, mas depois os dias vão passando. Exatamente. Todos. E há várias ações que acontecem e aos quais todos são chamados, convidados a participar. Exatamente, não é? E com um bocadinho mais esforço. Ainda ontem, por exemplo, tivemos aqui na igreja um momento muito bonito de adoração ao Santíssimo, com as crianças da catequese, dos mais novos. Portanto, no fundo, procurar a Deus, ir à igreja. Porque se eu quero fazer um caminho espiritual, tenho que fazer alguma coisa. A gente pensa que às vezes é tudo igual e depois chega ao fim da quaresma e diz, então, afinal, não cresci espiritualmente nada, não é? Então temos este convite, não é? Caminhos para a quaresma, adoração ao Santíssimo, participação na Eucaristia, adoração da Via Sacra, algum retiro ou conferências quaresmais que muitas vezes acontecem, porque quem procura a Deus vai encontrá-lo. O problema é que não procuramos muito. E, aliás, trazia aqui também uma pequena frase do Papa Leão XIV, que num diálogo com um jovem que lhe falava sobre a questão do ateísmo e da dificuldade de estar com Deus ou de não estar com Deus, de descobrir a Deus, o Papa dizia estas palavras: o verdadeiro problema da fé não é acreditar ou não acreditar em Deus, mas sim procurá-lo. Deixa-se encontrar pelo coração que o procura. Deus deixa-se encontrar. E talvez a distinção correta a fazer não seja tanto entre crentes e não crentes, mas entre aqueles que procuram a Deus e aqueles que não procuram. É uma visão também muito interessante. Quer dizer, no fundo, o problema é que eu desinteresso-me. E depois, se me desinteresso, também não tenho fé. Mas se eu quiser procurá-lo, o Senhor há de se manifestar, não é? E há de estar presente. E há de descobrir a sua presença. Então, convido também para que o tempo da quaresma seja um tempo em que somos capazes de procurar a Deus com alguns gestos, com algumas ações, com algum tempo, para que depois possa realmente descobrir a sua presença viva no próprio interior ou também na relação de uns com os outros. Quando eu procuro a Deus, às vezes encontro depois num acontecimento que acontece, não encontro uma pessoa, de repente aí faço-me luz. Essa oração, essa procura, depois aí de repente manifesta-se. E portanto, penso, como dizia o Papa, o verdadeiro problema, a grande diferença entre os que procuram a Deus e aqueles que não procuram. Muito bem. Seu Padre, vamos até agora olhar, concentrar-nos um bocadinho na liturgia, o que a Palavra de Deus tem para nós neste domingo, o segundo domingo da quaresma. A primeira leitura do Gênesis fala-nos da vocação de Abraão. É um texto muito bonito. Gênesis 12, em que Deus chama Abraão. Deus fala a Abraão. E aqui começa a história do povo de Israel. Aqui começa a história dos crentes. Por isso nós dizemos que todos somos filhos de Abraão, do pai Abraão. Porque em Abraão começa Deus a manifestar-se. Todo o anterior é o homem à procura de Deus. Em Abraão, Deus vem à procura do homem e fala ao homem. E chama. Então, o desafio para Abraão é muito interessante, não é? Abraão, que percebeu que Deus comunicava com ele e dava estas palavras: deixa a tua terra, a tua família e a casa do teu pai e vai para a terra que eu te hei de indicar. Depois diz: farei de ti uma grande nação, quem tu abençoares eu também abençoarei, o teu nome será uma bênção. E depois o que é que acontece? Ora, isto aqui, voltamos à guerra, ao problema de Israel. Israel nasce aqui. Israel nasce na vocação de Abraão. Portanto, Abraão era duro dos caldeus, lá para a Mesopotâmia. Deus chamou e Abraão pôs-se a caminho. Esse é que é o curioso. E pôs-se a caminho sem saber para onde ia. Para terra que eu te mostrarei. Eu não sabia para onde ia. Mas ele, a sua família, a sua tribo, pôs-se a caminho, até que chegou a Canaã, e chegou onde é hoje Jerusalém, e foi aí que ele se instalou. Foi aí que ele adorou depois o Deus que o chamou, um Deus que ele não conhecia, mas num Deus em quem acreditou. Portanto, Abraão é o primeiro que escuta o chamamento e que responde e se põe a caminho e compromete a sua vida com Deus. O texto conclui: Abraão partiu como o Senhor lhe indicara. Portanto, é cumprir-se aqui também aquilo que o Papa defendeu nesta sua mensagem para a Quaresma, da escuta. Exatamente. Ora, aqui está. Portanto, a importância de saber escutar, depois uma escuta ativa. Mas para eu escutar, tenho evidentemente que ter condições desta disponibilidade de procura, de silêncio interior, para descobrir esse chamamento. E Abraão transforma-se no pai da fé. Depois, todo o texto, toda a história de Abraão é assim muito vigorosa, em que Deus depois o põe à prova a sua fé, de um modo às vezes duro e forte. E Abraão confia no Senhor. Abraão está nas mãos de Deus. Abraão não duvida. Se Deus o diz, eu acredito, eu confio. E como é que vai acontecer? Não sei o que vai acontecer, mas eu confio. E essa é a grandeza da fé de Abraão, que continua até hoje. A fé de Abraão é a nossa fé. É a fé depois também do rei Davi. É a fé dos profetas. É a fé de Nossa Senhora. É o que Cristo nos revela. Mas é a mesma fé no Deus único, no Deus uno. E então Abraão, o nosso pai na fé, faz esta experiência e não hesita em pôr-se a caminho. Não hesita em partir para o desconhecido, em comprometer-se com o chamamento de Deus. E por isso, nós, cristãos, somos chamados a fazer essa mesma experiência. Depois há a vocação consagrada, aqueles que consagram a sua vida em função do chamamento de Deus. No caso dos padres, das irmãs, das freiras, dos missionários, das missionárias, dos religiosos. Esse, experimentando o chamamento do Senhor, comprometem a sua vida. E deixam tudo para trás também, como diz aqui. Partiu, deixou para trás, como Jesus também dizia: vem comigo e farei tipo pescadores de homens. Deixaram tudo e seguiram-no. Pois essa primeira experiência do chamamento é com Abraão, que é modelo da nossa fé, do nosso seguimento de Deus, do nosso acreditar, de poder estar com o Senhor e de não duvidar no nosso coração, ainda que exteriormente não entendamos, seja obscuro, ou seja até confuso, ou seja quase impossível. Pois Abraão confia, acredita e depois descobre que a promessa de Deus efetivamente se realiza e que a sua fé tem sentido e que Deus o vai confirmar no seu caminho. Por isso, às vezes, ter fé é também um bocadinho de decisão, é um ato de vontade, de querer aderir, mas depois também com compromissos e com riscos e com sacrifícios que são inerentes a esse chamamento. Então, fica hoje também para nós este convite. Se escutares a voz do Senhor, pois segue essa voz, esse caminho, discerne bem. Primeiro temos que discernir, porque a gente às vezes pensa que escuta e não escuta. Não tenho Deus aqui a falar no ouvido, não é? É uma voz interior que me vem pela sua palavra. Eu tenho de discernir bem, talvez até a falar com alguém que me possa ajudar, para que eu não vá a seguir a Deus por um caminho de onde não está Deus. A gente agora já vê muitas coisas na internet e muitas histórias. Aquilo, bem, é o que não falta. Eu diria conto da treta, quer dizer, aquilo são pronto, impulsos humanos e que não têm propriamente a força do divino. Portanto, às vezes, discernir a voz de Deus é necessário também fazer um caminho de procura e de que passa pelo conhecimento da palavra de Deus, por uma visão ajustada da fé. Então, às vezes, necessitamos justamente desse alguém que nos ajuda. Aliás, o etíope, nos Atos dos Apóstolos, né, que ia ler a Sagrada Escritura, o profeta Isaías, eu não entendia. Depois apareceu-lhe o apóstolo e disse: vem, explica-me. E explicou-lhe. Então agora entendo. E depois pediu para ser batizado. Mas, no fundo, esta mediação do outro que vive a fé também é necessária para que eu possa discernir aquilo que é o chamamento de Deus, aquilo que eu entendo que vem de Deus, para que efetivamente possa seguir esse caminho. Mas quando eu escuto, quando eu respondo, o Senhor dá paz à alma, paz ao coração, dá alegria, dá serenidade e vontade de se pôr a caminho. Sr. Padre, avançamos então para a segunda leitura, a segunda carta a Timóteo. Sofre comigo pelo Evangelho, apoiado na força de Deus, diz São Paulo. É curioso, não é? É quase o que estávamos a dizer agora. O Senhor chama, mas atrás do chamamento não vem uma vida fácil e cómoda e instalada. Ao contrário, vem uma resposta de amor para um mundo que está dominado pelo mal, ou de onde há muito mal, de onde há o pecado. Isso vai nos afetar. Então, São Paulo, que experimentou muitas perseguições, ele perseguiu os cristãos, ele próprio perseguiu os cristãos, mas depois teve esta luz de Deus, esta revelação do Senhor, e transformou-se num grande apóstolo, num evangelizador. Mas ele próprio experimentou depois muitas perseguições e muita gente contra ele, e a dificuldade do ministério de evangelizar. Então ele depois, falando a Timóteo, alguém que foi um dos primeiros bispos que ele consagrou, princípio da Igreja, como a temos hoje, portanto ele diz: olha, e tu participa deste meu sofrimento com Cristo, como eu participo do sofrimento de Cristo, não é? Portanto, não é propriamente um sofrimento negativo, mas é um sofrimento que faz parte da vida humana, de toda a vida humana. Como dizia depois também São Pedro, todos temos que sofrer, mas se sofreres com Cristo e por Cristo, és abençoado. Essa atitude é agradável a Deus. Pronto, então ficamos também nós com este convite, não é? Ele disse: ele chamou-nos, ele salvou-nos e chamou-nos à santidade. À santidade, quer dizer, uma vida transparente ante o Senhor. Não em virtude dos nossos méritos, mas por designo da sua graça, porque ele assim quis. Então ficamos este convite para que também, quando a pessoa tem fé e quer viver a fé, que não se assuste em demasia se lhe vem contrariedades, ou se lhe vem algum sofrimento, ou se lhe acontece algum problema ou alguma doença, que não pense que Deus o abandonou, mas que se ofereça também nessa dor, digamos assim, ou nessa contrariedade, porque o Senhor está perto e o Senhor lhe vai dar a mão, como fez com todos os apóstolos, e com o próprio Jesus também passou por estas experiências. O cristão também é chamado a ir em frente, mesmo quando a contrariedade se faz presente. Muito bem, Sr. Padre, olhamos então para o que nos diz o Evangelho, segundo São Mateus, fala-nos da transfiguração de Jesus. Exatamente, é um texto muito bonito, que vem nos Evangelhos, em que fala que Jesus subiu a um monte, a um alto monte, identificado como Monte Tabor, em Israel, e aí se transfigurou, quer dizer, manifestou quem ele era, porque ele era Deus e era homem. Mas toda a gente via como homem, era um homem como os outros, mas ao mesmo tempo tinha dentro de si esta dimensão divina. E os apóstolos, pois, não conseguiam ver isso. E quando Jesus falava que tinha que ir à cruz, ou que tinha que morrer, mas que havia de ressuscitar, mas que ia padecer, aquilo falávamos há pouquinho, os apóstolos diziam: não, nem penso nisso. Não, nós queremos é vitória e glória, não é? Agora, caminhos de cruz. Então, o Senhor, para os confirmar nessa fé que eles deviam ter nele, subiu a esse monte e transfigurou-se, e diz: o seu rosto ficou resplandecente como o sol, as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E aí apareceu depois, diz que apareceu Moisés e Elias, portanto ele que vem a ser a plenitude do Antigo Testamento. E depois Pedro, naquele ambiente, segundo o texto, diz: Senhor, como é bom estarmos aqui. Como é bom estarmos aqui. Portanto, esta é a experiência. Sempre que alguém se encontra com Cristo, ou com Deus, com o amor de Deus, encontra paz no seu interior e tem esta expressão: como é bom estarmos aqui. Às vezes nem sabe expressar muito bem com palavras, mas tem esta serenidade interior, esta força. E por isso que, como dizia também no início, né, muitos quiseram ir à procura desta experiência e viver esta experiência, renunciando a tudo o outro, não é? E vivendo a vida, às vezes até eremítica ou na vida consagrada. Mas esta experiência somos chamados a vivê-la, todos nós, no nosso dia-a-dia, na nossa vivência. O ir ao alto do monte para viver a transfiguração é uma espécie de retiro espiritual. Eu, por exemplo, à próxima semana também estarei de retiro em Fátima, no retiro do clero da Diocese de Coimbra. Isto é como ir ao monte, é separar-se. Chamou os seus discípulos, subiu ao monte, foi Pedro, Tiago e João, e depois desta experiência disse, bem, voltemos agora à nossa realidade outra vez. Portanto, esta experiência de estar com o Senhor é muito importante, e é preciso também separar-se da realidade, estar com Cristo e depois voltar à realidade com uma nova luz, com uma nova fé confirmada, com um novo ânimo, não é? Mas o interessante é que depois, nessa experiência de teofania, de manifestação de Deus, em que Jesus mostra quem é, aparece a voz do Pai que diz: este é o meu Filho muito amado, no qual pus toda a minha complacência, e escutai-o. Portanto, Deus diz-nos: escuta a Cristo, escuta-o, porque o que ele diz é palavra de Deus, é palavra de vida, e nós às vezes temos muita dificuldade em escutar. Voltamos outra vez ao que dizíamos há pouquinho, né? O saber escutar, que dizia o Papa, escutar. Escutar é algo fundamental. E escutar a quem? Escutar a Cristo. Vamos então, pois, também nós querer fazer esse caminho, não é? Saber escutar, procurar escutar e escutar a Cristo. Discernir a voz do Senhor no meio de tantos ruídos, difícil, por isso esse tal jejum do silêncio, do recolhimento, de separar-me dos ruídos que me envolvem, para ir à procura deste estar a sós com o Senhor e poder escutar a sua voz. E que se traduz, pois, também no saber escutar o outro, não é? Esta capacidade de escuta, que é muito importante. A própria campanha de Quaresma da Catequese nos propõe esta semana, justamente, ou este domingo, o escutar, o saber escutar a Deus, o saber escutar o outro, que é quando acontece diálogo. Sem escuta não há diálogo. E se nós não somos capazes de escutar o outro e dialogar com o outro, também não vou ser capaz de escutar a Deus, de dialogar com Deus, porque somos, eu sou o que eu sou. Portanto, às vezes este caminho espiritual também ajuda ao caminho humano, porque a pessoa é a mesma. E se eu sou com Deus de uma maneira, serei de igual maneira com os outros. Uhum. E, aliás, naquilo que eu sou com os outros, é que eu sei a maneira como sou com Deus. Porque a atitude que eu tenho com os outros, vou ter a mesma com Deus, porque sou eu. E então é um caminho interessante. Então que a Quaresma seja também este caminho espiritual, e esta semana concreta de podermos escutar, de aprender a dialogar, fazer um pouquinho de silêncio dos ruídos exteriores, para ir à procura desta voz de Deus, que também aqui na leitura da Transfiguração aparece como um mandamento. É o Pai que nos diz: escuta, meu filho. Então também nós queremos escutar Jesus. Muito bem, fica então também, Sr. Padre, este desafio. Sr. Padre, estamos a terminar e temos sempre uma sugestão musical. O que é que nos traz para hoje? Então voltamos a Abraão. Abraão que confia, que se põe em caminho, que não hesita, ainda que as coisas sejam difíceis. Pois também os salmos que nos convidam a acreditar, a confiar no Senhor. O Senhor que aparece como o bom pastor, aquele que nos cuida, que nos conhece, que nos ama individualmente. Então ficamos com um cântico juvenil, mas que nos diz exatamente isso: confiarei no Senhor. Muito bem, vamos então escutar. Este tema Confiarei, que terminamos o programa de hoje das Palavras de Esperança na Rádio Boa Nova. Seu Padre, estamos então nas despedidas. Boas celebrações também para este domingo, segundo da Quaresma. Pronto, muito obrigado. Ficamos então também com esta mensagem: confiarei, sem medo avançarei. Portanto, confiar no Senhor é sempre caminhar em frente. Muito bem, ficamos então por aqui. Nós regressamos na próxima semana. Palavras de Esperança, um espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova.